sim, do lado norte. 2006, Carlinhos Mineiro na edição. Contraste com MX DJ Zen. Som de preto pro gueto, conscientizar que contraste sempre chegando pra somar, rimando a vida eu vou. Cotidiano suicida, não marca, não desanda. É o lema da família, é nós fazendo um som. Consciência é o que não falta, humildade pra chegar tem que ter. Toda hora eu obter, conseguir alguma coisa só lutando. Me acaso no varão e pra real não tem plano. Falta de esperança no gueto é o que mais tem. Apesar de muita fé foi raro se vi alguém que prosseguiu e obteve o almejado, mas vi que não aguentou e caiu no retardo. Viciado, desempregado, sem alternativa. Verdadeiros personagens do meu dia a dia, menos favorecido da nossa classe. Persiste, sou eu e você, os que na luta insistem contra a maré, contra os problemas. Não ligo pro que dizem, destravo as algemas. A minha função, o meu ideal, tirar você do cativeiro que está preso mental, resgatando sua revolta, sua vontade, seu orgulho através do hip hop. Nesse terceiro mundo, minha perspectiva tá a mil. Eu penso, mas quem eu não esperava é que virou detento e foi na trilha de uma pega pra passar o fim de semana em semana, só osso, sem grana. Aqui contraste, viver que é malandragem. Ligou, firmou, munição pro combate. E assim prossegue, sem dar no mole. Do lado norte, expressão hip hop. Vai tomar choque, quem entrar na reta. Contraste, NA2R, favela. No 2x2, que tudo se resolve. Não é por isso que dispenso meu revólver. Passo por perigo entre polícia e homicídio. Eu sou coberto pela mão do Senhor Jesus Cristo. E me mantenho firme dentro do regime, tento ignorar o crime pra atacar quem nos oprime. Às vezes eu tô de boa, tô de bem comigo. Não é que está bom, mas é sempre persistindo. E assim vai, periferia, exploração em excesso. Querem que ficamos pela ordem, nenhum progresso. Não temos nada a ver com o 93. Tentamos salvar vidas contra a doença do burguês, que te absorve o seu lado e não resolve. Dá com a mão, toma com a outra, igual o diabo. O golpe faz com que a pedra derreta sua célula. Correria inadequada, vá trombar com morte ou cela. Imagem não é nada, eu tô ciente, eu sei de tudo. Uma mina retalhada, negão, polícia, estrupo. É o que enche a matéria do repórter da Alterosa. Quem passa, pergunta, que dia, que hora, o que aconteceu? Mais um pobre que morreu, infelizmente. Outra rosa a ser colhida por Deus. Vejo isso todo dia, nada a ver com harmonia. Sei o que nos ameniza, é constante lá na esquina. E assim prossegue, sem dar no mole. Do lado norte, expressão hip hop. Vai tomar choque, quem entra na reta. Contraste, NA2R, favela. E assim prossegue, sem dar no mole. Do lado norte, expressão hip hop. Vai tomar choque, quem entra na reta. Contraste, NA2R, favela. Tô de bobeira, cê dar um passo maior que a perna. Cê pôr os carros na frente dos bois, né, molesto. Rimando, dragando com meu chegado lá do BH Mineiro. Contraste, beleza, já que é major, olha na sola. Calo cego, ruim, pola. Minha mulher, a dona de estado inteiro. Todo sobe com bastante graxa no pau de cedo. Chora mais que se tivesse eu tomado parada marimela. Xô nosso, colocar o camelo pra montar em cima o fuleiro. Correndo pra lá e pra cá, igual coelho é mal. Cheio de pedra, saco mesmo. Só no me seca, me torra, me fede, me leca feio. Começa a tomar, ficou miss, pagando miss, babando uma vila. Fora fui esquisito, treco zero zero, sai vazado, entalado, melado, mas isolo, X9, demora e me desceu. Mas aqui o favelo com o periférico vai ser mais forte, como Deus mitológico, céus. Jamaica, Brasil, lelelele, é roia, nega, nego, reverenciando, meu Deus, universal, liga, africa, o xerá, tchá, pô, MX, pô, piri, bye, bye. Derribe, derribe, derribe, derribe, derribe, derribe, mineiro. E assim prossegue, cê dá no mole. Do lado norte, expressão hip hop. Vai tomar choque, quem entra na reta. Contraste, NA2R, favela. E assim prossegue, cê dá no mole. Do lado norte, expressão hip hop. Vai tomar choque, quem entra na reta. Contraste, NA2R, favela. E assim prossegue, cê dá no mole. Do lado norte, expressão hip hop. Vai tomar choque, quem entra na reta. Contraste, NA2R, favela. E assim prossegue, cê dá no mole. Do lado norte, expressão hip hop. Vai tomar choque, quem entra na reta. Contraste, NA2R, favela. Ligo lá, pois não damos mole. Oi, oi. Esse é o som do hip hop mineiro que se desenvolve. Alarma cê, liga o alarme, pois não damos mole. Oi, oi, ei, Mineiro que se desenvolve.